E até o ponto de parada da Golf. Na Golf 2086. Ajuste permanece no 0 no 3. Gente, para perguntar se ponto espera, torre 186 do 4061. Via esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame-se solo, 121 decimal 9. Mantém a posição antes da Alfa, 219, 3834. Torre Salvador, objeto 6721 no estabilizado localizador. Objeto 6721, continua a aproximação número 2 para pouso em Salvador. Informa os últimos 90 metros fechados. Ciente, 90 metros inoperante. Os últimos 90 metros, 6721. 566, desce para nível 040. 040, Ditan, 3566. 230 graus, 10 nós. Autorizado, pouso pista 28. Ele pousa na 28, azul 4082. Chegada a Cari, desça e mantenha nível 060. 060, chegada a Cari, Dan 3660. O Pátio 3 aguarda a liberação do portão. Frente via Alfa, aqui no Pátio 3 aguarda a liberação, 3834. Oito zero zero no pronto, cópia. É o 8001. 8001 autorizado Recife, nível de voo 310 via Upper Whisky 58. Degola da 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim. 5045 é o transponder, controle 19.35. Aguarde para o cotejo. Afirmativo, Fusséria 2290. 3190, a rota do plano de voo, a aerovia Upper Whisky 58, decola da 28, curva direita, saída Aron, transição Melim, o transponder 5045 e o controle 1935 da 8001. Mensagem da 3566. Autorizado 2000 pés com ajuste padrão, só 3566. Afirmativo, reporte estabilizado nacional ILS Zulu da pista 28. Zulu da 28, reportarei. 240 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 28. Livre pouso, 6721, obrigado. Via Juliette, via Alfa, reporte do táxi Juliette. Então, prossegue o táxi via Alfa, vai reportar para o ingresso na Juliette, 4082. O sinal que serve para cancelamento, atenção, 025. Confirme nível? 065, se autorizar. É ONU. Sou 4061, autorizado, alinhar e manter. A linha é Maté 4061. 028. 2, nível 065, correto e disponível. Clica back CA. Acionamento 41. 6741, autorizado push acionar pro portão 04. Realize pushback de forma padrão, ok? Positivo, vamos informar aqui então pra rapaziada fazer um pushback padrão. Reporte com o Zax. Vai chamar. Padrão, hein, Marujo? Oba! Padrão! Fala, Xavier. Abraço. Solo, objeto 6721, livrando na Delta. 18 vento, 230 graus, 10 nós. Livre decolagem de Siena, azul 4061. Cruza a Alfa via Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, aguarda instruções. Cruza a Alfa via Kilo, Pátio 3 da Guarda Leste, pressão 6721. Azul 4082, ingressa Juliette para o portão 09. Juliette, portão 9, 4082. Controle Salvador, boa tarde, bom nome 97, passo 200 para 1950, confirmação Papá. Fica pátio 5, a intenção é pátio 3? Sim, no céu. Se encontra no pátio 5 agora? Sim, pátio de táxi. Livre táxi, reporte na Papá, Mike Fox, Trot Oscar. Zero. Identificou, descendo 070 e voando Anto, no 697. Fazer a porta passagem do azul, ingressa à direita, Juliette, e reporte ainda táxi Índia, para agilizar. Direita, Juliette, reporta na Índia, 3234, para o portão 1. Aguarde apenas para o ingresso no portão 01. Gente, guardando. 119-235. Ok, 1935, uma boa tarde, até a próxima. Somente. Autorizado, Mike Fox, Trote Oscar, cruzando 735 via Quebec, Mike e Lima. Reposte na Taxi Lima. Boa, boa tarde, Azul 4061. Azul 4061, contato radar, está restrito ao nível 200, saída Gole, transição Eval. 200 restrito, saída Gole, transição Eval, 4061. Check-train autorizado, pouso pista 28, vento 230 graus, 10 nós, os últimos 90 metros fechados. Ciente da restrição, tem livre pouso na 28, está baixado e checado, tanto 3566. Descendo para o 040, 3660. Portão 01, atentando ao posto do Web. Ciente, está visual com o WebJet, o 3234. Gente, o Mike Fox Trot Oscar está livre inicialmente seu táxi até através do portão meia dúzia. Através meia dúzia, observando o web. Solo TAM 800 no puxa estacionamento no 11. Aguarde, o TAM 801. Aguarda. Sol de Salvador, gol 1924. Gol 1924, ação identificação, chegada a CARI, desça e mantenha nível 050. Desce para o 050 na chegada a CARI, gol 1924. Sol de 001 autorizado, puxa acionamento, portão 111, reporta táxi. Autorizado, puxa acionamento, vai informar táxi 8001. No 924, dá presente nesse redução 2209 gol 1924. 697, forma e velocidade que mantém 250, o número 697. Sente, mantém a velocidade até e pitch, tem condições? Afirmativo, o número 697. Sente, mantenha e desça para nível 040, dá presente. Mantenha 250, descendo para 040. Se quiser, aumenta um pouquinho também. Gente, pode aumentar até quanto? Ah, pode manter 250, então, menos 7. Certo, afirmativo, 2509. TAM 3660, está autorizado 2000 pés, ajuste 1013, é o primeiro na aproximação, mantém a velocidade, reporte estabilizado, final ILS 28. 2000, vai reportar estabilizado na final ILS 28, TAM 3660. Paulo Salvador, TAM 3566, livrando, você escuta. TAM 3566, cruza Alfa, via Kilo, Pátio 3, no Pátio 3, aguarda instruções. Pátio 3, aguardando instruções, TAM 3566. Já tá mantendo 240 nós. Gente, mantém a velocidade. Vai bater. Azul 4061. Centro Recife, 288, alterno 264. É, confirmando frequência? 1288, alterno 264. Ok, 288, alterno 264, Recife, azul 4061, obrigado, boa tarde. Patão, Quilo Quebec Serra, informe para descida, Quilo Quebec Serra. Serra. TAM 3566 está livre, prosseguir em frente até o 04, portão. Até o 04, TAM 3566. Salvador, boa tarde, gol 1328, informação papá. Turno 328, passando identificação, chegada CARI, desça, mantenha nível 070. CARI, descida para nível 070, gol 1328. Redução 2509. Redução 2509, gol 1328. Salvador, muito boa tarde, parceiro 2230, Recife mandou a gente para África, que perdeu contato às cegas, por gentileza, senhor, uma proa direta de CARI, se possível. Alfredo, nós vamos lhe salvar. Da presente esquerda, proa de Jona. Ah, grato. Proa de Jona. Vai pra Copa. Faltou pouco, viu, Recife, faltou pouco. No 697, autorizado 3000 pés, ajuste 1093, segundo para aproximação. 2000 com 1093, no 697. No 24, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000, 1013, gol no 924. Gol no 600, desça para nível 040, ajuste 1013. 4.003, gol no 600. Gol no 328, desce para nível 050. Para nível 050, gol no 328. No ILS, o TAM 3660, visual com a 28. TAM 3660, torre 1 no 8, decimal 6. 18.6, boa tarde. Dois, dois, três, zero, desse mantém o nível 060. Da presente 060, parceiro 2230. 3660, boa tarde, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso pista 28, vento 230 graus, 11 nós, os últimos 90 metros fechados. Tem livre pouso na 28, tá 3660. Vai 6741, decolou aos 02 de Salvador, chama o controle 119.35. 1935, 41, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Então, 3660, cheque trem. Trem checado. Cheque. Oi, Salvador, muito boa tarde, Webjet 6741, cruza 2 e 500. 6741, contato radar, suba ao nível 240, saída Gole, transição é Val. Gole, Val, livre ascensão, 240, Webjet 6741. 1-3-8-0-0-1-7-5-4, boa tarde. 1754 Recife, confirmando o nível. Aqui tem o 410, se você tiver algum pré-aprovado aí, não tem problema. Ainda não tenho nenhum, telecoordenado. 410 então? Pode ser. Mas, sim, então a informação em curso é papá, guarda de cópia. Estamos cientes dela, obrigado, na escuta. Está presente o Proa de Karen. Agradecido, senhorita. Proa de Karen, passarela 2230. Gono 697, complete final ILS, Zulu, torre 1-8-6. Completando ILS Zulu, 186, torre 1-697. Salvador, boa tarde, Gono 697, final ILS Zulu, 28, na décima milha. Gol 1697, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os últimos 90 metros fechados. Somente os últimos 90, confere? Afirmo. 1697, obrigado. Então 3660, solo 05, mantém a posição antes da alfa, chame solo, 1219. Vai manter antes da alfa, 1219, então 3660. 1288, aterro 1264. 288, alterna 1-2-6-4, 741, uma boa tarde, senhorita. Boa tarde, Weber, boa viagem. Valeu. ...001, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, então 3660. Pista 28. Uno 754, pronto, cópia. Prossiga, 754. Uno 754, já autorizado em Recife, nível de voo 410 via Upper Whisky 58. Decolada 28, primeira curva direita, saída Aron, transição Melim. 5054, transponder, controle 119.35. Sim, no 924? É, o 924 falou em nome do 697, perdão. Sente. Tráfego que o precede é o número 97, sente. Imagine, quando pronto, reporte para acionamento e táxi. Chamaremos para acionamento e táxi quando pronto, voo 9354. Sou localizador, gol no 924. Complexo final ILS Zulu, Torre 1-8.6, bom pouso. 8.6, obrigado. Portão 1-0, via Juliette, tá 3.660. Os últimos 90 metros fechados. Gente, 924. Papai é com a Serra, pronto, cobre. Pega o Papa Serra, está autorizado por seguro. 1-8-0 é o nível, Golf 677 aerovia. Recordando no 7, primeira curva à direita, saída agora, levar o apoio direto por seguro. 5035, eu transpondo o controle. 1-9.35, o controle, a torre 108.612. Confirmar o transponder 5035. Cotejamento correto, confirme o POB. 08 a bordo para acionamento de táxi a 2, 108.612, bom voo. Informamos os últimos 90 metros fechados, vento 220 graus, 10 nós. Autorizado a decolar pista 28. Autorizado a decolagem pista 28, tá 8001. Aguardando no parque 3, não é nada. No 924, check trem autorizado, pouso pista 28, vento 230 graus, 10 nós. Os últimos 90 metros fechados. Baixado, travado ali de pouso na 28, gol 1924. 8001, decolou 11, chame controle 119.35. Controle 119.35, 8001. Torre 1-8.6. 18.600. Polícia Salvador, tá 8001. Confirme. Salvador, 8001 da TAM. TAM 8001. Contato radar. Suba ao nível 310. Saída Aron. 310 na saída Aron. TAM 8001. Autorizado ILS pra gol no 328. Afirmativo, gol no 328, prossiga descida, 2000 pés, ajuste 10 no 3. Reporte estabilizado na final ILS Zulu da pista 28. Reportará estabilizado na Zulu, pista 28, gol no 328. Passarela do 2230, desce, mantenha 3000 pés, ajuste 10 no 3. 3000 no 3, passarela 2230. Gol no 600, inicie redução para aproximação. Tráfego que o preset está a 4.5 milhas. Tá, tá, Salvador, Hotel 9885. Aproximação. Redução para aproximação, Golno 328. Total 9885, confirma. Gente, o total 9885 se encontra no pátio 3, confirmando apenas o plano, o horário do plano. Apenas que eu vou ainda no plano na apresentação, só gostaria de saber o seguinte, a sua instrução vai ser no 380 para Florianópolis. Qual seria a subida prevista, por favor? Confirmando a rota para Floripa, UPRISC 50. Afirmativo, UPRISC 50 e depois de Maricá, UPRISC 314. Sim, estou vindo a rota aqui no sistema agora. É provável, usando a 28, provável gol Eval. Após Eval, aí o fixo será coordenado mais à frente, mas a princípio o gol Eval. Gol Eval, ok, obrigado. Paulo Gol 754, push e acionamento no 8. Salvador, passaria 2230, atinge 030. São um banho de acompanhar a sua cauda. Quando mesmo livrar, parquear no 111, está livre o seu pushback e acionamento no 08. Informe que agora o banho já passou, está no través 09. Positivo, então após o parqueamento da aeronave no 11, está livre, irmão. 754, freado. Salvador, gol 19234. Fazendo autorização, tira 230, vai na Caju, frente da Papá. 806-230 Aracaju? Afirmo, 806. Será coordenado, guarda de cópia. Guarda 806. Paulo Salvador, gol 1924. Gol 1924, ingressa Juliette, Alfa, Cosino Alfa, Juliette para 05, portão. Alfa, Juliette, 05, 1924. Venta milhas, sem caso de falha de comunicação, Romeu Fox. 018 035 por 90 milhas, em caso de falha, o Romeu Fox 018 8001. Afirmativo, em caso de falha de comunicação, apurei Romeu Fox 018. Chame Recife 125 decimal 45. Alterno 26 decimal 85. Recife 12545 12685 8001. Batalha do 2230 está autorizado. ILS informa estabilizado. Autorizado ILS, informará estabilizado. Batalha 2230. Estabilizado 1500 pés, 1328. Bono 328, torre 18 decimal 6. 18 bem, obrigado. Está travado o visual com o campo. Salvador, Gol 600. Gol 600, táxi via Alfa, ingressa Kilo, pátio 3. No pátio 3, aguarda. Alfa, Kilo, aguardando o pátio 3. Gol 600. Autorizado, pouso, pista 28, vento 240 graus, 10 nós. Últimos 90, fechado. Ótimo, obrigado. Livre pouso no 328. Papatango Lima, Juliette Lima. Sua identificação, chegada cara e desça e mantenha nível 040. Está sendo cortada a mensagem, você passa. Confirme. Está sendo cortado, confirme o nível, desce para que nível. 040, Lima, Juliette Lima. 040, Lima, Juliette Lima. Nível de voo 230. Decola da 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim, Golf 677 Aerovia, 5053, o transponder, o controle 1 no 9.35. Boa noite, Aeromia, na autoridade de 230 para Aracaju, que é Golf 677, decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim, 5053, transponder, o controle 9.35, boa noite, Aeromia. Confirme apenas o transponder copiado, não consegui compreender. Atemo 5053, transponder 106. Protegimento correto, confirme o portão. Está no portão 3, pronto para o estacionamento, 106. Portão 03? Afirmo. Sente, aguarde. Vai aguardar 106. O 924 está livre, até o 05. Até o 5, 924. 2230. Passaredo 2230, chame Torre no 8, decimal 6. 18-6, passaredo.